Fabrício, LL Pneu e Rodas. Isso é André Santini. Receba! E tá ficando incontrolável, não segura sua mão. E tá ficando insuportável essa situação. Você finge que não quer, na frente dos outros. Aí eu chego junto, cê não nega fogo. Chega a ser até covarde da sua parte. Confundi amor com amizade. E amizade é essa? Tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme. Esse cria me corre dessa vez assume. Quer amor, quer amor. E amizade é essa? Tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme. Esse cria me corre dessa vez assume. Quer amor, quer amor. E essa é pro gordinho estourado de Porta Folha tomar cachaça. Porque isso? Isso é André Santini. Receba! E você finge que não quer, na frente dos outros. Aí eu chego junto, cê não nega fogo. Chega a ser até covarde da sua parte. Confundi amor com amizade. E amizade é essa? Tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme. Esse cria vergonha e dessa vez assume. Quer amor, quer amor. E amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme. Esse cria vergonha e dessa vez assume. Quer amor, quer amor. Quero ver se tem coragem de dizer bem alto. Quer amor, quer amor. Me assume pra cidade que o resto eu faço.